Vicente. Ingressar na final da 1-0. Entendido, vai girar a base após a Avianca, como número 2. Afirmativo. Fala, Xané 6326, boa tarde. Xané 6326, ajuste no 0 no 2, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus com 1 no nós, cheque o trem. Depois na 1-0, Xané 6326, o trem está baixado e travado. Calma o tráfego, mirando na perna do vento da pistão no 0, um Charlie 208 da Força Aérea, a 1.000 pés sem interferir com a aproximação. 7-6-3-2-0. Foram 600, cruza 205. Foram 600, chame Recife. Recife 2085, altando 2545. 12585? Sim, frequência. Avisou Delta, reporte na papá para cruzamento da pista. 25, altena 2545. 25, 2545, obrigado. Conforme a última autorização. 94, não escuta? Não escuta, com o trem 94. Cruzeiro 94, suba Recife 320 e chame Recife 251 e informe dos desvios. Recife 1, restrita ao 320, vou no 394. Então 3283, suba e mantém 150. Autorizado 150, tá 3283. Gol no 600, ainda na escuta. Lima, na Lima, chame Sol novamente 1219 para prosseguir para ingressar na faixa principal. Poxa, né, 1142, tenho 35 já pré-aprovado, solicito 39. Aceito 35. Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decolagem 1-0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador em 120, decimal 8, aciona 5476. Boa, 61142, Oxa, né? 3508, decola 1-0, esquerda, Puca, Aracaju, 208, 476. Correto, portão 03, chama pronto, Oxa, né? 61142. C2733, livre pouso, pistão no 0, 150 graus com 13 nós. Livre pouso para 2733. Xané, boa tarde, Taxia Via Alfa, reporta antes da Taxia Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6326. Solo, 3205, 186 a bordo, 0358, alternativa Galeão, pronto para ataque. Vai. Finalizando, finalizando a linha 9, Mateiro, 3437. Rocha Bravo autorizado a decolagem, pistão 1-7, vento 1-5-0 graus com 13 nós. 3205, boa tarde. Lima Vitor Delta, autorizado ingresso, contorno Pátio 1, após prossegue via Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1895, o ajuste 1-0, 1-2, tenha um bom voo. Salvador, o trip 5490, solicito o push e o acionamento, pátio 3, box 4. Minutos, confirma? Sente. Sente, livre push, acionamento, vai chamar para o tráfego 490, da trip. Quanto? Nossa, bravo. Salvador, trip 5626 do ILS. Trip 5626, ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, guardando pista livre. Ciente, 26. Olho, Papatango, Oscar, Oscar Bravo. Papatango, Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Decolado na 17, curvou à direita, seguindo o meu pé. Um no meu pé e condições visuais, corredora cheia, informe através de farol da barra. Oscar Bravo. Revista 01, ainda ocupado por um Airbus da companhia. Sente a manter posição 11 da Juliette, 6326. Posição no 0, vento no 60 graus com 1-1 nós. Cheque o trem. Baixado e checado, autorizado por o TRIP 5626. 50, chegada na área. Chegou 050 na área. Decimal 8, boa viagem. 08, obrigado, boa tarde. Olha o APSA 8487. APSA 8487, contato radar na decolagem, submantém 410, saída PUCA. 410, saída PUCA, o APSA 8487. A Lima mantém capiceiro 1-0. A Lima tenta 3805. Solo Salvador, trip 5626, ligou. Trip 5626, boa tarde, taxia via Alfa e reporta para ingresso, taxia Juliette. Opa, reportar a Juliette. 99. Nem decola pistão 90 da 3208. Lima Vitor Delta estimado de mais 4 minutos para decolagem. Tráfego precede mesmo perfil de saída e nível inferior do senhor. Estimativo, 4 minutos, ok? Pro de TAP, somente. E TAP, Valmir 48. Solo, o trip 5490 para o TAP, 41 a bordo. 3 horas de autonomia, alternando os Caracaju. 5490, autorizado, via Pat 3, Pat 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre, 118, decimal 95, ajuste 10, 2, tem um bom voo. Ok, vamos taxiar via Pat 3, 1, via Índia, 118,95 é o, a torre e ajustado 1002, 5490. 05, decolado 29, controle agora 121, decimal 9. Tá 3805, chama agora o controle, confirmando a frequência, 1208. Sim, ativo, corrigindo, 120, decimal 8, boa viagem. 7, obrigado, até a próxima, até 3870. Cargo 84 de 7, chame o centro Recife, 2085, alterna 2545. 12685, alterna 2545. 2085, 1245, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, alterna 3805, passa 3 mil pés, sobe ao 340 na Dael Leder. 3805. Contato radar na decolagem, subiu um hotel 340 após cruzar 2000, direto Leda. Direto Leda, passa agora 3600, vai seguir direto Leda então, então 3805, obrigado. Chané 6326, ingressa Juliette até o pátio 3, remota 612. Pátio 3, remota 612 para o 6326. O trip 5626, ingressa Juliette até a remota 04. 5626, Juliette até o pátio 3, até a 14, 5626. Confirmando a posição que a China vai parar próximo ao NHR aqui no terminal de carga? Afirmo, remota 612. 7-3-2-6 Oscar Bravo, chame no retorno. Delta está autorizado a decolar de 5-0, vento no 5-0 graus, 9-9. Confirme para o sol. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, aerolevantamento entre as radiais 270 e 304, até 10 milhas afastando. Decolagem da pista 1-7, após decolagem, primeira curva à direita, inicialmente ingressa no corredor Axé, 1.000 pés. O controle Salvador 1208, aciona o transponder 0127, Vitor Golf Delta. Cotejamento correto, poderia somente confirmar o POB? Decolado aos 33, controle 1208, boa viagem. Ao 33, 1208, chamarada, Alfa. Alfa Salvador, Oceané 6315, para prossegue São José, porta 1. 6315 do Oceané, autorizado, portão 01, no chama táxi. Autorizado, chamada táxi, 6315. Na decolagem, subimos até o 360, pode cruzar 2000 direto Leda. Pode 2000 direto Leda, só mantém 360, primeiro foi Delta. Autorizado Siri, 1.000 pés, decolagem da 1-7, curva à direita, corredor Axé. O controle em 1 no... Correção, controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona o transponder 0174, o Fox Tango Oscar. Cotejamento correto, qual o POB? Gente, para acionamento e táxi, torre agora 1895, o ajuste no 012, bom voo, Fox Tango Oscar. Colagem para o 35490, vai pode me ver sinal encostado. Tango-Oscar, Dr. Zero Táxi, forte para ingresso, pista no 7, Tango-Oscar. Zero 05, chame o centro Recife 251 e informe ao mesmo dos referidos desvios. Sérgio, chama agora Recife 251 e informará ao mesmo sobre os desvios, tá? 3805, obrigado. Controle Salvador, trip 5494. 5490, decolado de Salvador. Afirmo, decolado de Salvador, agora no perfil da Momo. Trip 5490, contato radar na decolagem, submantenha 200, perfil Momo. Ok, subindo para o nível de voo 200 no perfil da Momo. Autorizada a decolagem, pistão no 7, vento no 60 graus, 9 nós. Estabilizado no LSXV, voo no 648. 48, complete aproximação LS, chame a torre em 1895. 1895, voo no 648. Bosca, decolado 37, controle no 0.8 até o regresso. 208 com controle, até o regresso. Na posição 03, puro espécie de estacionamento. Chanel 1142, coordene com a equipe de pátio. Após a liberação da retaguarda pelo Airplace da companhia, autorizado iniciando 3 e chama táxi. Apresentação Paulo Solo, tá dado, vai chamar para o 1142. Paulo Salvador, Chanel 6315 para táxi. PAB de 169 com 4:44 de autonomia, está na galinha. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10, 12, tem um bom voo, Oxené 6315. Índia, ponto de espera 118.95, obrigado, boa tarde. 0 vento 180 graus, 9 nós. Vive pouso na 10, gol no 648.012. Solo 6142, Oceano. Confirme. 6142, Oceano. Teria contato, por gentileza, com o coordenador operador de finca? Para 6142, está pronto, aguardando. Afirmo. Muito bem. 10 graus à direita, vai levar como. Está livre. Grato. Cima rotatória, direto para a rotatória, informe de novo, campo. Desmantelos do voo. Lima Vitor Delta, chame Recife 251 e informe ao mesmo dos referidos desvios. Matisse, 251 não chamará, grato pelo trabalho. Já de ingresso, reporte pronto, Golf Delta. Jorge Salvador, o Oceaner 6305, boa tarde, ponte para 0, pronto. 6305, após aeronave na curta final ali e mantém pistão 0. Após aeronave na curta final ali e mantém 0, Oceaner 6305. Estava tendo bastante turbulência na aeronave da MOL, cruzada decolagem pista no 7, vento no 70 graus, 7 nós. Solo 4-1, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9. Direita, solo 2-1-9, meia 4-8, obrigado. Golf Delta, decolado 4-1, controle 1-2-0-8, seu regresso. 1-2-0-8, seu Golf Delta, seu regresso. Bruna Fox. 1-6-4-8, boa tarde. Taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 1-6-4-8. Corredor, chefe. Delta, mantém-se visual no meu pé no corredor axé. Visual, meu pé no corredor axé, Victor Golf Delta. Vitor Golf Delta? Ah, escuta, prossiga. Mantenha-se visual, aguardando para o aero levantamento. Perfeito, Vitor Golf Delta, corredor axé. É, a gente informa que vai encerrar o aero levantamento devido às condições meteorológicas. Se possível, o pouso na pista no 7. O presente solicita o regresso, Salvador? Ah, afirmativo. Aguarde transferência à torre, Vitor Golf Delta. Ok, mantendo o corredor axé, aguardando transferência, Vitor Golf Delta. Controle Salvador, boa tarde, axé 6305. 6305, sobe ao 360, contato radar vigilância. Sobe ao 360, poderia voar direto lenta da presente, senhor? Tem a saída. Pode repetir, por gentileza? Manter a saída, paga pela torre. Manter a saída. Vitor Golf Delta. Ah, escuta, prossiga. Inicie curva pela sua esquerda, retorna para o farol de Itapuã para prosseguir com a torre. Curva à esquerda, farol de Itapuã. Autorizado para a frequência da torre? Não, como instruído. Curva pela esquerda para o farol de Itapuã, aguardando transferência para a torre. Cliente, curva à esquerda, farol de Itapuã, aguardando transferência. Chame torre 1-8-9-5 para instruções de pouso Lima aqui no Zulu. Lima aqui no Zulu. Lima aqui no Zulu, quer negar 1-0-1-2, continua aproximação, reporte na curta da 1-7, Lima aqui no Zulu. Para 1-0, reporte na perna do vento da 1-0, Lima aqui no Zulu. Iniciar a base negativo, reporte na perna do vento da 1-0, Lima aqui no Zulu. Ok, então irá reportar na perna do vento da 1-0, Papa Tango, Papa Tango, Zulu. Torre, boa tarde. Papa Tango, Victor Golf Delta, farol de Itapuã, para pouso de pistão 7. Victor Golf Delta, irá cruzar o eixo da 1-0, irá manter a perna no vento e aguardar para girar base para 17. Nós temos agora uma aeronave, o Charlie 402, na rotatória, prosseguindo para a perna do vento da 10, o Vitor Golf Delta. Ciente, autorizado cruzar o final da pista 10, mantendo perna do vento da pista 17, Vitor Golf Delta. Prima que o Zulu da presente irá para a perna do vento da 10, pois nós temos uma aeronave agora em Cessna, que está cruzando o eixo da 10, fazendo base para 17. Vai prosseguir para 10, Lima, que o Zulu. É um Papa Alfa 34. Rebatendo o valor, está aqui, está iniciando a curva à direita para ingressar. É, seria mais fácil aqui até na base 12, da 10, seria batendo o valor. Negativo, vai prosseguir para a perna do vento da 10. Está para repor a bateria, a bateria vai finalmente encontrar a guarda cópia. Está livre, acionamento, Whisky Charlie Mike, aguardando a cópia. Autorizado, aguardando a cópia, Whisky Charlie Mike. Reporta para 17, Vitor Golf Delta. Como é que o Zulu reposta quando visual com o tráfego? Ele tá, vai iniciar a perna, o giro para a base dos 17, o Lima que o Zulu. Informação Papá 320 Campinas. Gente. Lima que o Zulu mantém 1500 pés. Está mantendo, 1500 pés e mantendo o Zulu. Já saiu do previsto. Tem condição de fazer um 360 pela sua esquerda? Esquerda ou direita? Pela sua esquerda. Ok, iniciando. Lima que o Zulu. Direita pro 210. Quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. 7, pode dividir, viu? 065, por favor. Elveda Bridge. Da Elveda Bridge, o 406. Para final no 7, para bater no Vitor Golf Delta. Golf Delta, autorizado pouso pista no 7, vento no 40 graus, 7-9. Ciente, livre pouso pista no 7, para bater no Vitor Golf Delta. O Lima que o Zulu dá presente, está autorizado prolongar a perna base da 10 e aguardar para girar a base. Lima que o Zulu. Lima que o Zulu. O 490, chama o centro Recife. Frequência no 2685, alterna o 2545. Zero. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida coral. Prossegue conforme a rota DND, direto a Arubi, após direto Moste e após conforme a rota do plano. A frequência do controle 1208 aciona 5463. Guarulhos, 1-2-0, decola da 1-0, curva direita, perfil da coral, rota conforme o plano, TND, e controle 208, 5463, não transponde, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike correto, já está acionado? Falta, tá um acionado, mais um minuto para o outro acionamento. Chame para livre acionar, chame para isso, táxi Whisky Charlie Mike. Livre acionar, vai chamar para o táxi Whisky Charlie Mike. O Zulu vai girar a base para 10, reporte e baixar de travado. Girar, reportar. 065, pronto para corte. Autoridade Campinas, nível de voo 340, via para o Zulu no 6, BHZ 3, após conforme a rota do plano. Da Elveda Bridge, a subida, curva direita após a decolagem, cabeceiro no 0, o código 5531 e o controle no 208. Gente. Autorizado Campinas 340, Vitor Zulu no 6 até 13, da Helder da Brisa saída, curva direita, 5531, 2008, azul 40. Correto, chama para posicionamento. Gente, azul 406. Metros. 315, chama o centro Recife, frequência 251. 251, chama 6313. zero, Papa César de Batista do Lobo. Tem, subiu de curso, pista no zero, no 60 graus, 089 de vento. Pilo Zolô. Paulo Salvador, espere mais 04 abortes, 30 da Neta, por cento pronto. 04 a bordo, ciente, táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 012. Pátio de Alfa, ponto de espera, 18... Confirme. 1895, espere mais, 1875. Afirmativo. Polo ao 52, libere pista pela direita, só 121 decimal 9, poderia confirmar o passo que irá prosseguir? Ciente. Aquilo do Lula, passo 3. Quanto tempo pretende ficar no passe 3, Kilo Zulu? Ciente, Kilo Zulu, táxi autorizado, Alfa Juliette para o passe 3. Charlie Mike, está autorizado o ANAI decolar pistão no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Através do parque de Pituaçu, Romeu Foco pra cima. Uma chama a torre no 89. 18900. Salvador, Cordial, boa tarde. Papai Romeu Foco pra cima. Frost Lima, boa tarde. Vai prosseguir litoral reportando o farol de Itapuã. Positivo, reportando a farol de Itapuã. A intenção é fogo direto para o centro de terra. Gente. 42 chama Centro Recife, frequência 2685, alterna 2545. 2685, 2545, 6142, obrigado. Salvador, próximo seu tempo, 3154, Flight Level 154, Roger, 3154, qual é a ideia? Centro Flight Level 050, Mare Arrival. 0501, Mare Arrival. Mike, decolado 55, controle 120, boa viagem. 208, Mike, obrigado, bom trabalho. Comando, eu vou para Tango Whisky Charlie Mike. Para Tango Whisky Charlie Mike, contato radar. Sobe para nível 120, tem que ser vigilante. Thank you, Charlie Mike. Foxtrot Lima, deve igual avistado, está livre pouso na BTA, posto no solo Foxtrot Lima. Positivo, repórter a solo controlado, rompeu Foxtrot Lima. Telema 314, sonho de identificação. Chegada Mari, desse mantém o 060. Mari 060, sua 64. Quatro meia dois, identifique. Chegada Mari, desse mantém o 070. Runway 315 is 4, descend to 2,000 feet, altimeter sector 1012. And the clear to intercept the final approach. Clear descend 2,000 feet, 102, altimeter setting, and clear final approach, ILS X-ray, runway 102154. No 4, livre descida, 3 mil pés, ajuste no 0, no 2. Livre descida, 3 mil pés, 63, no 4. Solo azul 4065, gate 8, do estacionamento. Autorizado, senhor, para início táxi. Autorizado, senhor, para início táxi, azul 4065. Lembra 314, desta 2 mil pés, autorizado a final pista no zero como número 2. 2 mil, autorizado ELS, número 262, 314. Só tá longe de ponto seguro, chefe. É, corrigindo, comandante, tá bom. Lima Mike Fox, prossiga. Minhas condições visuais, vou ao local na minha escuta, Lima Mike Fox. Azul 4462, livre descida, 3 mil pés, ajuste no 0 ou no 2. 1012, 3 mil pés, 4462. Have to establish complete fine approach, tower 118.95. 118.95, thank you, 154, thank you. Auto tower, 103154, final approach, ILS X-ray 10. 2154, QNH 102, report chief. All the market and the gear down and locked. Oh, we'll report automatically the gear down and locked at 103154. Zero, Charlie Mike. Gente, aguarde. Autorizado, Charlie Mike. Vale. 462, desça 2 mil pés, autorizado a final no zero como número 3. Informe sua velocidade. 2409, 2 mil pés, número 3, autorizado. Gente, você está com 240? Positivo. Check velocidade, hein, tá? One gear down and walk it. Clear to land, 3154. QNH1012, continua a aproximação, cheque trem, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Três no 4, copiou? Repita apenas o POB. Autorizado, pátio de alfa, ponto de espera, time torre 1895, ajuste no 0, no 2. Rui. Retorno no 649, com informação Quebec, para autorização, é o 240. Aguarde cópia. Equipamento? Tem condições visuais, acione código 0212, Eco Tango Índia, reporte Veracruz. O ajuste em Salvador 10012. Zulu 92, acione de identificação na Porto Mar, intercepta a chegada, desça ao 050. 050, na Porto Mar, 3154, the ground is at 20. Package runway by your right, frequency 11.9. Ground quickly. Actually on the right, contact now 121.9, I confirm, 21.54. 21.9. 21.54, thank you. Tânia 364, vento 160 graus, 10 nós, QNH 1012, livre pouso, pista no 0. Pouso 906314. Over the ground, good afternoon, 3154, vacation runway. Clear taxi, Alpha Juliet 2, gate 5. Clear taxi, Alpha 2, gate 5, 3154. 1649, pronto, copia. Autoriza Adeliel, nível de voo 240, via Golf 677, subida da El, Leda, após direto Ilhéus, primeira curva direita após a decolagem, pista 10, o código 5545 e o controle 1208. Adeliel, 240, Golf 677, da El, Leda, primeira curva direita, também 5545208, 1649. Correto, chama para posicionamento. Trip 5241, centro da Quebec, pronto para a costa. Trip 5241, um minutinho, cobre a conquista. A sua escuta. Cidade, Oceanero 63, 4. Oceanero 6314, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, né? 3 do 4. Do 462, se livre pouso, está 10, vento 50 graus, 8 norte. Pouso livre 4462. Quatro, zero, meia, visual, contrato pela Cláudia. Quatro, zero, meia, visual. Quatro, zero, aeronave da mesma companhia, ela curta, a Lima tem pista no zero. Quatro, zero, aeronave, aeronave, aeronave, aeronave, aeronave, aeronave, aeronave. Trip 5241, pronto, cópia. Vivo, pronto. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 200, vai prosseguir conforme a rota do plano. Subida árvore após direto, Vitória da Conquista, primeira curva direita após a decolagem, carteira 10. O código 5546 e o controle 120, decimal 8. Vivo 200, Vitória da Conquista, conforme o plano de voo. O transporte 5546 e 1208, só não copiou a saída. Arvo, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arvo, após direto Vitória da Conquista. Arvo, depois Vitória da Conquista, sim. Correto, chama para posicionamento. Camarada. Frequência livre para pouso, Lima Mike Fox. Amém? Gol 9649. Autorizado, chama para início de táxi. Azul 4065, autorizado a decolagem 90, vento 60 graus, 8 nós. Decolagem 90. Só no Salvador, muito boa tarde, azul 4462, vento. Azul 4462, táxi de Alfa, chamando do Juliette. Táxi de Alfa, chamando do Juliette, 4462. 5, decolado 1,6, controle 1,20, decimal 8, boa viagem. 208, controle azul 4065, grave, ponta lá. Salvador, boa tarde, Senhor 6327, formação CEDEX, autorização Ilhéus. 6327, aguarde um minutinho, copo Ilhéus. Aguarda, 6327, tá bom. Azul 4462, na Alfa Chevrolet. 4462, mantém a posição. Vai manter a posição, 4462. Mono 396, sua identificação, autorizada a chegada a Mari, e se mantém o 050. Duna negativo. Sabe sim, está autorizado. Nível descida 2000 pés, ajuste no 0 no 2, TAM 3192. Reporte na final da pista no 0. Índia, reporte Paripe. Solo Gol no 649, 2 horas e 11, Salvador com alternativa 117 para o Paripe. 117 a bordo, ciente. Táxi autorizado à direita, Índia Alfa. Ponto de espera, chame 8895, ajustado no 012. 2012, direito, 8895, agora a bordo. Azul 4462, ingresso Juliette, portão 1, não. Tem táxi de Juliette, portão 01, né? Para trás, Juliette. Paulo Salvador, passagem Lima, quilo de Lua, chamada 3, intenção a cada parte. Lima, quilo Zulu, autorizado o táxi até a interseção, até a próxima à entrada do pátio principal, aguardando para ingresso. 30 graus, 109. A gente já falou no 0, bom, 149. 37. Autorizado Ilhéus, Lima de volta.